em Uberaba, Terra FM, em Uberaba, Gleiber Terra, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Em Córrego Fundo, Adir Alves, Rádio Clube FM, São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, Fábio Vieira, todos da equipe, Vargem Grande do Rio Pardo, a todos vocês, muito obrigado, viu? Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, Rádio Onda Verde FM, em Araçuaí, Rádio Tivolice FM, em Berilo, Rádio Araia FM, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Salinas, Rádio Cultura FM, exibindo Mundo Sertanejo, em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM, em Pouso Alegre, Rádio 90.9 FM e também Web Rádio Minas Gerais, exibindo nosso programa em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos. O Brasil inteiro está ligado. Rafael Silva canta de Brasília para o Brasil inteiro. Tô sozinho, tô solteiro. Tem alguém solteiro aí? Tô solteiro, a mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal, tô dormindo só em uma cama de casal. Ela saiu porta fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Picape turbinada, anda sempre lotada, aumentando o ibope. Com paredão de som, tô comendo batom, tô saindo com as cops. Tô solteiro na cidade, não sinto saudade da minha patroa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando o travesseiro. Tô sozinho, tô legal, tô dormindo só em uma cama de casal. Eu quero ouvir. Tô sozinho, tô dormindo só. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Mundo Sertanejo. Muito bem, São Sebastião Web, rádio exibindo nosso programa em São Sebastião, Distrito Federal. Um abraço a todos vocês, viu, pelo carinho. Um beijo para minha querida Suzy Xavier, em Recanto das Emas, DF, né, ouvindo o nosso programa. Ô Suzy, beijo no seu coração, muito obrigado, viu? Beijos. Aliás, a Suzy também é cantora, brevemente vai estar aqui cantando ao vivo para vocês, amigos ouvintes, viu? Um abraço a todos pelo carinho, meu muito obrigado. Ao som da Velo traz para vocês Montenegro e Boiadeiro cantando bonito. O sistema é de outro jeito. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, eu quero ver essa moçada tocar viola. estou injuriado. Vou contar pra vocês. Quando eu ligo o som, desanimo de vez. Essas modas novas já tá bagunçando, já tá perdendo a gerência. Eu não tenho paciência pra quem fica me amolando. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola. Eu quero ver essa moçada tocar viola. Não se fala mais das belezas do sertão. Não tem sentimento, não tem alma e coração. Tá se esquecendo da moral e do respeito. Muita apelação, não conhece a tradição. O sistema é de outro jeito. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola. Eu quero ver essa moçada tocar viola. Sertanejo nasce, não se aprende na escola. É de pai pra filho, a tradição ainda vigora. Essas tá modinha que vem e vão com o vento. Ao contrário dos modão, nós escuta com paixão. Não é coisa de momento. Já tô cansado dessas modinha que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinha que não cola. Eu quero ver essa moçada tocar viola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola, de gente que não canta nada e só rebola. Já tô cansado dessas modinhas que não cola. Eu quero ver essa moçada tocar viola. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Suzy Maciel em São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo, grande divulgadora sertaneja, né? A Sueli Fonseca em Bálsamo, também em São Paulo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A minha querida Bruna Soares em Mata Verde, a Peu Rocha, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Todos ligados na Talismã FM. O Rodrigo Bon Giovanni, a sua mãe Genesi, em Oliveira, de Oliveira, né? Em Marilândia, Espírito Santo, obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? É, a todos vocês, amigos aí de Santo Aleixo, na Paraíba. Rádio Santo Aleixo FM exibindo nosso programa. Em Escada também, meu amigo André Freire. A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, né? Vamos em frente. Leonardo canta. Liga lá em casa. Liga lá em casa. Fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou.

tudo que sonhei só pra nós dois. Não podemos deixar pra depois. Todas as palavras que eu te digo é do fundo do meu coração. Sinto que você está feliz comigo. Vivendo esse amor, essa paixão. As doces lembranças não vou esquecer jamais. Por favor, agora escute o som da minha voz. A felicidade que o tempo nunca traz, eu vou buscar e poderei esqueci. A felicidade que o tempo nunca traz, eu vou buscar e poderei provar que nunca te esqueci. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos até Sampaio Tocantins, Rádio Natureza FM. Ô Zé Edmar, um abraço, viu? É, a todos vocês aí de Sampaio, de Augustinópolis, Tocantinópolis, toda a região, Bico do Papagaio, né? É, ouvindo o nosso programa pela Rádio Natureza FM, a família Caires também, ouvindo o nosso programa, nosso futuro prefeito aí. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? É, também vamos até Ponte Alta do Tocantins, né? Um abraço a todos vocês aí da 104 FM, exibindo nosso programa com muito sucesso, né? Vamos até Trombas, Goiás, Rádio Serra Dourada FM, o Ivan Vieira, todos vocês, muito obrigado a todos da equipe aí, todos da região de Trombas, as fazendas, né? Vamos até, deixa eu ver aqui, Abadiânia, Rádio Capivari FM, o Bideca, todos da equipe, recebam todos, nosso abraço, o Brasil inteiro está ligado. Jean Giovanni cantam, sai dessa, coração. Madrugada e eu contando estrelas, ela deve estar dormindo e eu pensando nela. Volto pro meu quarto, converso com o espelho e choro de saudade embaixo do chuveiro. Solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu me amar. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu me amar. Você entrou num barco furado, ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada, procura uma nova estrada, sai dessa, coração. Solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga. pra mim que não aprendeu a me amar. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar. Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar. Coração, você entrou num barco furado. Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada. Procura uma nova estrada. Sai dessa, coração. Coração, você entrou num barco furado. Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada. Procura uma nova estrada. Sai dessa, coração. Sai dessa, coração. Sai dessa, coração. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, recordamos aí grande sucesso com a dupla Jean Giovanni, Sai Dessa Coração, música linda, né? É Alta Madrugada, cantei muito essa música na época do grande sucesso, né? É só a gente recordar a letra e colocar dos shows novamente, se o pessoal pedir, claro. Meu amigo Vanderlei Silva, locutor do povo em Ferreiros, Pernambuco, programa Manhã do Ouvinte, audiência muito grande aí, muito obrigado, viu? Vamos até Londrina, Paraná, Ney Rocha, Rádio Terra Nativa Cambé, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês aí de Londrina, Paraná, de Curitiba, Rádio Guarituba Mais e no Piraquara, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Nilvan de Oliveira, grande, grande divulgador, radialista, né? Vendedor de shows, programando a agenda de shows para Diego Valadares no Paraná, São Paulo, Bahia. Vamos trabalhar, né? Um abraço a todos. Meu amigo Madison Romeo, Rádio Madison FM, exibindo nosso programa em duas edições, às 6:30 da manhã e também às 7:30 às 6:30 da manhã e também às 5 da tarde, né? Muito obrigado a todos vocês, o Madison, o Rômio, todos da equipe da Rádio Madison FM, viu? Vamos em frente. Deixa eu ver aqui. Maria Cecília e Rodolfo cantam A Fila Andou. Cansei de esperar na janela de casa. Enchi do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lágrimas na minha vida. Cansei desse papo de te amar sozinho. O meu coração tá pedindo carinho. Já virei a página da nossa relação. Já deletei você da minha vida. Na despedida, o que passou, passou, já se esqueceu. Não volta mais. Tirei seu perfume da memória. Voltei com o final na nossa história. Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. A fila andou, eu te falei. Não deu valor, como eu te amei. Agora chora. Já me perdeu, boa sorte, vai embora. A fila andou, eu te falei. Não deu valor, como eu te amei. Agora chora, você já me perdeu, tô fora. Já deletei você da minha vida. Sem nenhum rancor na despedida. O que passou, passou, já se esqueceu. Não volta mais. Tirei o seu perfume da memória. Voltei contra o final na nossa história. Eu eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci. Preciso ser feliz. Afundando, eu te falei, não deu valor, como eu te amei. Agora chora, já me perdeu, mão a sorte, vai embora. Afundando, eu te falei, não deu valor, como eu te amei. Agora chora, você já me perdeu, tô fora. Afilador, eu te falei, não deu valor, como eu te amei. Agora chora, já me perdeu, boa sorte, vai embora. Afilador, eu te falei, não deu valor, como eu te amei. Agora chora, você já me perdeu. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, muito bem, minha querida Mona Lisa Nunes, é nossa ouvinte assídua aí através da Rádio Cidade FM de Castelos dos Sonhos, no Pará. Douglas Araújo, grande futuro vereador, a todos da equipe e nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? O Brasil inteiro está ligado, a minha querida Márcia Vieira, o Henri Silva, né? Cantor Zé Lucas, aí em Santo Luzido para o Ar, beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Israel Novaes canta, o cara do Arrocha. O sertanejo explodiu em todo o Brasil. Não dá pra segurar, está em todos os estados. Não para de tocar, sua moda boa e o bicho vai pegar. Saí de Mato Grosso ouvindo modão chonar. E no Paraná eu passei, curti as maneiras de lá. Saindo da grande São Paulo, tocando em Vazinho, fui até BH. Mas quando eu cheguei em Goiás é um tal tchererelelele barabará. O bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Cara do Arrocha, Israel Novaes, povo todo fica louco na dancinha que ele faz. Aqui o bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do Arrocha, Israel Novaes, povo todo fica louco na dancinha que ele faz assim. E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do Arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de de um lado pro outro, pra frente, pra trás. O cara do Arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de Saí do Mato Grosso ouvindo um modão de chonar. E no Paraná eu passei, curti as maneiras de lá. Saindo da grande São Paulo, tocando em Mazinho, fui até LH. Mas quando eu cheguei em Goiás, não tchau, tchelelelelele, barabará. O bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, viola, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do Arrocha, Israel Novaes, fogo todo fica louco na dancinha que ele faz. Aqui o bicho pega, aqui é bom demais. Pega viola, violão, vou te ensinar como é que faz. Tem o cara do Arrocha, Israel Novaes, fogo todo fica louco na dancinha que ele faz. E vai pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. O cara do Arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando as gatinhas de um lado pro outro, pra frente, pra trás. O cara do Arrocha vai ensinar como é que faz. Cantando e dançando a noite inteira sem parar. Pegando essa gatinha de pegando a gatinha de Aê! Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos até Paraisópolis, Minas Gerais, Rádio Alternativa FM exibindo o nosso programa, viu? Luciano Camargo, o Kleber, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Em Rubim, JB Nascimento, a todos vocês amigos da Rádio Alternativa FM de Rubim também, Minas Gerais, né? A todos, recebam nosso abraço carinhoso, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? O Paulo Sérgio, né? Em São João do Paraíso, a Silvana Machado, a Silvana Vitorino, né? A Jéssica, todos vocês amigos aí das fazendas, toda a região de São João do Paraíso, Indaiabira, Taiobeiras, todo mundo ouvindo o nosso programa Rádio Paraíso FM. Amadeus Ferreira, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela grande parceria, viu? O Adriano Gomes em Joaquim Távora, no Paraná, Rádio Morada do Vento FM, também exibindo o nosso programa. Meu amigo Volmar Costa, em Foz do Iguaçu, Rádio Foz Web, exibindo o nosso programa. Rádio Ambiental FM, o Rose Moreira, Caldemir Gomes, a todos vocês, muito obrigado. Aos amigos de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, em Sampaio Correia, meu amigo Sampaio Correia, em Biporã, Rádio Impacto Brasil, Rádio Barbosa Ferraz FM, em Barbosa Ferraz, também do Paraná, Rádio Web Colombo, né? Rádio Web Colombo, em Colombo, também no Paraná. Newton do Rim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Iguaraçu, Rádio Canoa Grande FM, Ricardo Silva, todos da equipe, recebam todos nosso abraço carinhoso, né? Em Cerro Grande do Sul, minha querida Kellen Eimael, Rádio Alternativa FM, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, os ouvintes aí da escola, né? A todos vocês, amigos de Cerro Grande do Sul, Kellen Eimael, muito obrigado pelo carinho, pela grande força, tá? Programando as músicas, me perdoa, tô na promoção aí, na programação de vocês, muito obrigado, viu? Aos radialistas do Brasil inteiro, recebam todos meu abraço, muito obrigado pela grande força, viu? Divulgando as minhas músicas aí na grade de programação de vocês. Leonardo e Eduardo Costa juntos cantam Quem Será Seu Outro Amor. Falei pra minha mãe que nunca mais ia colocar um copo na boca. Seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Te amando loucamente. verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Gostou? Levanta a mão nesse elevador. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. Quem será seu outro amor? Grande clássico da música sertaneja nas vozes de Leonardo e Eduardo Costa. Composição do grande Edelson Moura, né? Quem será seu outro amor? Um abraço aos amigos da Rádio Integração FM em Cruzeiro do Sul, no Acre, né? Ô Nonato Costa, um abraço a todos vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho. Em Porto Walter, Rádio Ocidental FM, audiência muito grande, né? É, a todos vocês, amigos aí do Estadão do Acre, muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço a todos, muito obrigado, viu? Rádio Sinal Verde FM em Coelho Neto, no Maranhão. Um abraço, minha querida Celina, a todos vocês, viu? Rádio Difusor FM em Zedoca, também do Estadão do Maranhão. A todos vocês, muito obrigado, viu? Em Açailândia, Pedrinho Maranhão, a todos vocês ouvintes da Rádio Marconi FM e também a Rádio Cultura AM exibindo o nosso programa. Chico Rei e Paraná cantam: Amo Até os Seus Defeitos. Loucura! que a gente fez. Isso marcou em mim. Você marcou demais. Alguém já disse assim: essa grande paixão brotou no coração e tatuou. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Maravilha, que rádio Linhares em Linhares. Rogério Silva, todos vocês aí do Espírito Santo, né? Vamos em frente, ficando por aqui, inclusive, né? Cristiano Araújo canta encerrando o programa de hoje, a música Efeitos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos e devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Assim ó, só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso do remédio que cure essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cura, me ajude a esquecer, yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Mas o que vou fazer se pra curar o meu remédio é você? Bonito, Jorge. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Ou sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure, me ajude a esquecer, yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer se pra curar meu remédio. mas é você. Preciso de um remédio que cura essa saudade, diminuindo a dor que no meu peito invade. E me cura ou me ajude a esquecer. A esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Seus efeitos são os efeitos. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.